American 980, descend to 3,000 feet on H1014. You are cleared from restrictions ahead. Okay, down to 3,000 feet, altimeter 1013, and we're clear for the restrictions, American 980. American 980, just to confirm now, altimeter setting 1014. Yeah, 1014, altimeter American 980. Gol no 605, chama Recife no 3325, alternando no 260. 3325, 260, bom dia. APZ-059 Zulu 13, subida Momo Transição Trova, curva esquerda após a decolagem, 5171 é o código, 1935 é o controle. Positivo autorizado, 280 para Belém, APZ Zulu 41, Pires, Belém, APZ Zulu 13, saída Momo Transição Trova, curva esquerda, 5171-6935 é o controle. Uniforme Mike Uniforme. Uniforme Mike Uniforme, cotejamento correto. Me confirme o pátio PLB. Está no pátio 5. Estamos previsto aqui meia dúzia de PLB a bordo. Afirmativa, acionamento, táxi e decolagem. Agora com a torre 18, meia dúzia. Uniforme Mike Uniforme. 18, meia dúzia, obrigado, bom dia. Salvador Ground, CAM 3152, ready to start out the pushback, gate B. Clear, to report ready for text on 3153. Clear for pushback, start out and to report the text, CAM 3153. Tirete, vamos prosseguir. Arrivando sobre o próximo fase de 2, senhora, se autorizado, está presente Avenida Paralela. Maxilete Romeu, da presente voa rotatória, aguardando para aproximação para a paralela, nós temos duas aeronaves na, aproximando pista no zero no momento. Afirmativo, vai com porta rotatória após aguardar a autorização. Então, 150, Gol 1897. 1897, ciente, aguarde para transferência de comunicações. Vale. 3859, está avistando, ingressando na final, baixar travado, ele é final, 190. 3859, está com a milha do marcador externo completo, final, chame torre 198, decimal meia dúzia. 186, obrigado, bom dia. Bom dia, o Gol 1897, agora sim, chame Recife, 133, decimal 25, alternando 1260. 3325, 260, Recife, o Gol 1897, bom dia. Bom dia, tá 357, Gol, eu fiz, passando 2500. Dá 1-0, marcha travada. 3859, tô no visual, tem em repouso na 10, do vento é de 1950 graus com 10 nós. Repouso na 1-0, o 3259. Senta. Nível 3-0, vou levar o fiz, tá 357. American 980, descent to 2000 feet, PNH 1014. Cleared ILS runway 10, report established. Okay, now to 2,000 feet, QNH 1014, and the clear the ILS 10, American 980. Juizque 50, subida dial, transição lida após o fixo BDEF, curva direita após a decolagem, 5490 é o código, 1935 é o controle. Gente, autorizado Guarulhos no 340, a seguida vai ser da Euleda após o SPDEV. Eu pelo ISC 50 Erosia. Decola primeira curva direita, 5410, transponde, sente da matriz sem controle de saída, 3179. 3179, cotejamento correto, chama para puxa acionar. Pará, 3179. Romeu está autorizado a presente voar para a Avenida Paralela, 500 pés, ajuste no 014. Está presente, autorizado a Avenida Paralela, após o externo, mantendo 500 pés, mais de Leti Romeu. Olha, Mike Juliette Romeu. Prossiga, Mike Juliette Romeu. Vai alternar, senhora, ao invés da sobrevoo da Vila Paranela, vai comprando a presente de Paris Depósito, base naval ou diretamente pela base naval. Uno 4, reporte para livrar o setor. Portal a livrar o setor, grato. 0345, alternate. Sierra Bravo, Kilo Papa, Campinas, ready to taxi. Clear taxi via Juliet and Alpha. On holding point, contact tower 118.6. Clear via Juliet and Alpha on holding point, tower on 186, then 3153. 5, leva a direita, solo no 2199. 2199, obrigado. Serra Lima decolou agora os 26-119-35, a frequência do controle. 1935, Lima. Controle, bom dia, Papa Romeu, Kilo Serra Lima, decolado na sua escuta, perfil da Dael. Kilo Serra Lima, contato radar na decolagem, subnível de voo 280. Da presente está autorizado voar Leda, após Leda, segue Sagaz. Ciente, Leda, Sagaz, Kilo Serra Lima. Zero. Yeah, American 90 is 5 miles runway inside. Could you confirm that you're stabilized on localizer? Yep, we're on the localizer, American 90 is 0. Sure, call now to 118, small 6, so long. 186, American 90 is 0. Tower, American 980, we're 5 miles out for runway 10. American 980, clear to land runway 10, wind 170 degrees, 06 knots. All right, clear land down 10, American 980. Serra Lima, controle. Na sua escuta. Da presente voe Ilhéus, após Ilhéus vai voar Sagaz. Sim, Ilhéus, após Ilhéus, Sagaz. Observador, bom dia, Papa Romeu, Mike aqui. Mike, Eco Vitor, bom dia. Autorizado, Salvador Manati, o nome peça, no corredor Axé, curva direita, pistão no 7. 0125 é o código, 1935 é o controle. Quando eu sente por direita, meu pé foi dourado. 1935, controle. Só confirmando o código, 0125. 0125. Me confira o PLD, por favor. 3 a borda, acionamento táxi decolagem agora com a torre 186, Mike é com o Vitor. Mike, é com o Vitor para acionamento? Livre acionamento, chama táxi, Vitor. Charlie Mike, chama em Recife, 126, decimal 85, alternando 125 45. 2685, 2545, grato, Alfa Charlie Mike. Alpha Tower, scan 3153, holding short, runway 10. 3153, line up and wait, runway 10. American 982, ground at 30, turn to right and contact ground 121, decimal 9. 1219, American 980. Solo, Salvador, bom dia, é o... 0, wind 170 degrees, 05 knots. Clear to pick off, runway 10, stand 3153. Aguardo 3345. And ground American 980, clear of the runway. We're going to gate 11 today. American Lines 980, clear taxi Alpha Juliet, gate 11, 11. Alpha Juliet, 11, American 980. Salvador, trip 5514, remota 843 para o pushback acionamento. Autorizado, chama para emitir táxi. Para o táxi, 5514. Cinco, 345 ao solo. 5345 na escuta, prossiga solo. Eu tenho aprovado 300. O senhor aguarda a recoordenação para o 200? Aguarda para o 200, 3345. Gente. That's 153, airborne at 33, contact 3. Approach 119, decimal 05. 119-35, down 3153. Salvador, departure, control, with morning, down 3153, passing now 2000, M2360, dial later. M3153. Para o táxi, trip 5514, 72 a bordo, autonomia de 3 horas e 45, alternando Salvador. Ativa Juliette Alfa, ponto de espera, chame torre 1286. Ativa Juliette Alfa, ponto de espera, 1-0, chama na torre 1286, 5-5-4. Controle Salvador, bom dia, Tensioné 6225. 6225, bom dia, via Bonf 2000, identifique, vigilância 1014. 6-10 via do ideal, 1014. Chegada Bonf, 6225. 935 é o controle. 5345, está autorizado ele ao nível de voo 200, saída da EO Leda após direto. A decolagem com curva direita, transponda 5406, controle 11935. Trip 5345, cotejamento correto, chama para puxa sonar. Vai chamar para puxa sonar o trip 5345. Autorizado a alinhar e decolar, pistão no 7. O vento é de 180 graus com 4 nós, Mike Acovito. Viva alinhar, decolar, Vitor. Oi, Salvador, muito bom dia. Trip 5514, próximo ponto de espera da 1-0, tá pronto. 5514, muito bom dia. Autorizado a alinhar e decolar, pista 10. O vento é de 180 graus com 5 nós. Alinha e decola, pistão no 0, 5514. Serra Lima, passa 160, chame Recife em 13325, bom dia. 13325, bom dia. Aqui é com o Vitor, decolou os 37-119-35, é o controle, bom voo. 119-35, graças. Controle, Papa Romeu, Mike, é com o Vitor? Mike, é com o Vitor, sim, da decolagem, confirmando o Manati. Afirmativo. Direto Manati, está livre, mil pés, reporte de segurança TR, Mike, é com o Vitor. Direto Manati, mil pés, reporte de segurança TR, Vitor. Correu o uniforme com banda para o táxi. 5514, decolou os 38, 119-35 é o controle, bom voo. 119-35, trip 5514, obrigado, bom dia, bom trabalho. Uniforme, Mike, uniforme, autorizado até a Papá, reporta para ingresso na 7. Reportará para ingresso o uniforme na Papá. 5514, você escuta. 5514, contato radar na decolagem, vigilância, submantém nível 1-150, conforme autorizado. Gente, na PUCA, 150 autorizado, trip 5514. Tudo possível para onde é que ajuste? Ok, aguarde. Obrigado. Copia. Totalidade Salvador, Grupo Zulu, para Oeste Polares, o nome o peça, inicialmente corredor Axé, após coordenação com controle direto para Oeste Polares, 0121 é o código transponder, 1935 é o controle. Passa nível 150, chama Recife, em 128, décimo 8, bom dia. 288, bom dia, tá? 3153. Lima Bravo, Lima Bravo, Livre Salam, me chama pro táxi, muito bom dia. Salvador Control, Brasília Forte, 1-5-1. Confirm, Brasília Forte, 1-5-1. We lost contact with Brasília, with Center, we try to stand now. Please confirm your watch over here, we're flying, last position and distance from Salvador is possible. 115 miles from Salvador, radio 250. Radio 250, Roger, try contact frequency 128.8. If no contact, return to this frequency, resonant for 2581. Uniforme, Mike, uniforme, tem nível de decolagem da 97, venta de 97, 0 graus com 8 nós. Controle Salvador Azul 9136, bom dia. Informação Juliette, está livrando 160 para 1950. Bom dia, 9136, acione identificação via Mare. Desça para 3000 com 1014. Via Mare 3000, 1014, Azul 9136. Controle Salvador Cordial, bom dia. Papapá, uniforme, micro-uniforme. E papapapa, uniforme, Mike, uniforme, contato radar na decolagem, saída conforme autorizada. Conforme autorizado, uniforme. Pedro. Salvador, Cordial, bom dia, passarela 2223, informação Juliette, para descida. 2223, controle, desce, mantenha 4000 pés, 1014, chegada Ponce, passarela 2223, identifique e vigilância. Ativo, identificou, vai liberar 240 para 4000, ajustado no 014, chegada Ponce, passarela. Salvador, Brasília, Ponce, 5-1. Driver 1, Fokker Dent, descend 5,000 feet, 1014, via Mile Arrival, 5-8-1. Flight level, descend now. Descend and maintain 5,000 feet, altimeter setting 1014 to 581. 5,000, 1014 to 581. Tony, papá, papá, mais um Juliette Romeo. Mike e Juliette Romeu. Sai, parei, Pichão. Se autorizado por da rotatória para regresso. Está livre, mantendo separação visual com o solo. Recorte próxima rotatória. Mike e Juliette Romeu. Botar a próxima rotatória, Romeu. Tem covito ciente no ar. Tráfico, serviço radar encerrado. Frequência livre na disputa para o regresso. Descend 2581, reduce 2509. Descend now 250. Affirm, traffic 12 o'clock, 12 miles. And Embraer 1980, leaving 110, descending to 3000. Now right stop. 2501.